sorriso, não me engana, eu sei da sua trama. Pra me conquistar e mesmo que você espreite a minha cama, assim não vou sonhar, não vou ceder, deixar morrer. A noite acaba no dia, no sangue da madrugada. A noite acaba no dia, no sangue da madrugada. No sangue da madrugada. E mesmo que você não abra nunca o coração, eu sei o que pensar, eu sei o que dizer, pra lhe lembrar e convencer de que o seu sorriso não me engana, eu sei da sua trama. Pra me conquistar e mesmo que você espreite a minha cama, ainda assim não vou sonhar, não vou ceder, deixar morrer. A noite acaba no dia, no sangue da madrugada. A noite acaba no dia, no sangue da madrugada.